Você está ouvindo Central da Biografia. Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Acorda cedo e senti o rosto no meu travesseiro. O

Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Ivete Sangalo! Então não me conte os seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Esse soco lindo, gostoso de se ver.